na sua cabeça. Você diga não, faça você a sua cabeça e pense um pouco, meu irmão. Não falo só de maconha e tenho muito pra dizer. Eu sou o Planeta Rap.